Alô, boa noite, 5495 da trilha, próximo ponto de espera da 10, pronto. Autorizado, Tripa, e decolar, vento 120 graus, 8 lanches. Autorizado, NIA e decolar, 5495. O azul decolou 5-2, controle 120, desceu a 8. 208, boa, fazer assim. Salvador, boa noite, azul 4206. Salvador, azul 4206. 4206, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 350. Sabe, mantém 350, 4206. Salvador 3567, datão, pequena suíte, Pedro. Tem uma dor? 208. 208, é uma boa noite. 1288, informe ao mesmo o seu desvio. Vai chamar 288, informar, obrigado, boa noite. Boa. Salvador de Pacha, good evening, this is TP 5415, airborne. Good evening, Trip. Climb and maintain flight level 180. It was requested 120, sir. 120, Roger 120, Coral Departure. Coral Departure 120, 5415. Trip. Maintain Coral Departure, Trip 5415. We'll maintain Coral Departure 5415. Número 45, passo 060 para o 050. Número 45, 2000 pés, autorizado completar a chegada via livre elétrico de localizador 1012. 2012, completa a via, estamos estabilizando a LS X-Ray Go 1645. Sim, né? Controle ao Guará 04, está passando o mar. Está autorizado a descida para 5.000? Guará 04, desce via chegada para 2000 pés, 1012. Número 2 no sequenciamento. Desce via chegada, o Guará. 4206, chame Recife, em 1928. Corrigindo, 2685. 2685, 4206. Alô, boa noite, o minha Oceania 6201, pushback acionamento, portão 4. Oceania 6201, coordenante aqui, você chama pro táxi? Chama táxi, 6201. Travou que o precede, Boeing da Gol, 10 milhas à sua frente, reduzido. Reduzido a velocidade para 190, o Guará 04. Acusando o localizador. Acusará o Guará. GLS, 1645. Correndo no 895, Gol 1645. 6895, 1645. Torre Salvador, Gol 1645, boa noite. No ILS, 2 milhas em ISS. 645, cheque treino de pouso, 120 graus, medusa net. Toma na baixada, Gol 1645. Já serra, baixou e travou, bom, 645. Liga o pouso, já estou no 30 graus, 8645. Rebolão 0, bom, 645. Oceania 6201 para o táxi, 113 a bordo, 3:40, são 4 horas de Guarulhos. Oceania 6201, táxi viente para o ponto de espera da 1-0, quando pronto, torre 118-95, altimetro na 0-2. Vente na 0-2, é ponto de espera da 1-0, 18-95, 6-2-0. 1895 Guará 04. Prossiga. É o Guará 04. A sua posição, Bruna, no na aproximação final. Ok, gente, reporte de trem checado final 0, Guará. Vai reportar na sinal baixado e travado o Guará 04. 645, solo 03, deu direito, 121, deixa eu falar, senhor. Da direita, chama 219, voo 645. Paulo Salvador, boa noite, da 3897 para Guarulhos. 3897, formação Minsk, autorizado Guarulhos, 320, decola da 10 com curva à direita, saída da El, meia da Mótiva, Oxo Resolu 10, bridge Oxo Resolu na meia, faz conforme a rota do plano. Aciona 5172, controle 120, decimal 8. Agora? Da Guarulhos 320, decola da 10, da El Leda, Upper Zulu 10, após bridge Upper Zulu 16, 1208, controle 5172, o transponder andando 3897. 3197, saída da El, Leda, Mótiva. É isso aí, é da El, Leda, Mótiva. Correto, senhor, posicionamento, então 3897. Ô, Zola, 1645. 1645, Branch, está se autorizado de Alfa, Juliette, portão 10, atentando ao Follow Me através do 8. Alfa e Juliette, da portão 10, atenta ao Follow Me através do 8. Salvador, boa noite, Xanen 6201, ponto de espera da 10. 6201, mantém a posição, vou esperar. Mantém, 6201. Autorizado, né, Matê? Aqui mantém 10, 6201. Guará 04, solo 08. Tátil militar está autorizado à esquerda, estacionar para o reserva. Curvando à esquerda para o Pátio Militar, o Guará 804. C201 livre decolar, 130 graus, 8 mais. Livre decolagem 6201. Salvador, boa noite, Tatiana. 6259, trinta da UIP de 3604. 6259, agora formação em curso Hextrain, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, primeira curva após decolagem à direita, saída da EL, via da Motiva, aperto 1-0, bridge, aperto 1-6, baixo com a rota do plano, aciona 5163, controle 120, decimal 8. O Channel 6259, a sua rota será Aperto 1-0, bridge, após Aperto 1-6, com a rota do plano. Afirmativo, Aperto 1-0, bridge, Aperto 1-6, VHZ. Saída com curva direita, o Channel 6259. Correto, chama o posicionamento. Tan 3897, pushback, acionamento. Tan 3897, cordão de rio pedestal, chama para o táxi. Chamará para o táxi. Quatro no cinco, chame controle Léus 1201. Paulo, Rio 5973. 953, 5973, prossiga. Está no pátio de cargas, posição 8, puxa acionamento. Rio 5973, coordenando com a equipe de São Alexandre, o táxi. Segue reportando para o táxi 5973. Né? Vai lá. Controle, o trip 5446 está estabilizado. 5446, chama a torre 118, decimal 95. 118, muito boa noite, 5446. Xanamé 201, chame o centro e coordene frequência 251. 251, boa. Para checar 5446. Gol 971, a sua identificação, desça para 2 mil pés, chegada a ponte e ajuste no 003. Ponte. 5446, sinal checado. Pouso, vento 130 graus, 10 manhã. Pouso livre, pista 10, 5443. 217, Galeão, 4 horas. Táxi via Índia para o ponto de espera do 10. Quando pronto, torre 118, decimal 95, altímetro 0,3. Ok, Índia, para 10, 295, torre 0,3, 3,8,97. Controle a CNM 620 na retornada. Prossiga. É, a gente tentou a frequência estabelecer em 251, mas negativo contato com o centro. Tente 13325. 3325, agora. Sabe o que chamou o Paulo? Firme, gol no 645. Gol no 645, informação em curso aqui, Guarci Copy. Para o táxi, o Rio 5973. Rio 5973, você tem as informações? 3 a bordo, 3 horas e 50, alterna Salvador. Quantas pessoas a bordo? 3 a bordo. Rio 5973, táxi via pátio, Índia, para ponto de espera da 10, quando lá pronto, torre 118, decimal 95, altímetro 10, 13. Com 1013, pátio Índia 1895, ponto de espera 10, ciente, obrigado. Guará 04 é a torre? Guará 04, 2 minutos para o seu plano de voo? Mais 2 minutos para o seu plano de voo. quatro planos, nós temos um sistema para 21h50. O plano aparece 30 minutos antes da AVT. Daqui a alguns minutos aparecerá no sistema e a gente abre a cópia. Negativo. Solo Salvador, muito boa noite. É o 355446, livrou na sua escuta. 355446, táxi via Alfa, Kilo, remota 05, passe 3. E decola, tanto 3297, tá? 10. 45, pronto, cópias. Pronto. 1045, autorizado Vitória, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, correção. Saída da EL, Leda Bidev, Upper Wish 50, Aciana 5173, controle 120.8. Sendo posição 5.9. Autorizado 360 para Vitória, decolada 90, primeira curva direita, saída da EL, Leda Bidev, cono 73 no transponder, 208, controle aumento. Fechei autorizado, né, Bandeira? Ali mantém 10, 5973 ali. Sérgio, recola os 20, controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite. 3897, decolou na fechura. Confirme? 897? Contato radar, só deu 320. 320. Valeu, da 3897. Obrigado. Decolagem ao Rio, vento 130 graus, 110 mais. Livre decolagem para o Rio, 5973. Gol, gol, 1971. Prossiga. Pedido de legislação do número 1 para a posse, senhor? Afirmativo. Autoriza a zona? De chegar da ponte e via ponte. 197, sendo muito grato. Controle, viu? Jorge, decola os 23, controle 20, 208. 208, boa. Controle Salvador, muito boa noite, Rio 5973, decolou na sua escuta. Rio 5973, contato radar, subnível 310. Contato radar, libre ascensão 310, Rio 5973. Chame na frequência 13325, TAN 3897. 3325, obrigado. Salvador, muito boa noite, é o GM50. GM50, desça para 2000 pés, chegada a mão, ajuste no 0 no 3. 2000 pés na chegada a mão, chegada 1013, GM50. Gol 971, autorizado ILS, ajuste no 0 no 3. Autorizado ILS com 1013, gol 1971. Guarante do quatro, autorização de Brasília, 260, ficava na pista 10, primeira curva, fãs de colagem à direita, saída Arbor, Elefa, Overlu 17, Formosa, Upper Whisky 10, aciona 5410, controle 120, decimal 8. Da 04, saída Arbor Elefa. Para 04, correto. Chama para acionamento. Para 04, acionando por conta risco, chama táxi. Salvador 6259, puxa bem cancelamento na ponte. Oi. O Chanel 6259, guardando que a expedição e chama pro táxi. Calma. No ILS, o voo no 971. 971, torre 198, decimal 95. 2295. Oi, boa noite, o voo no 971. 971, cheque trem, livre pouso, vista 10. Ponto 1, 30 graus, 8 mais. Embaixo é casa, livre pouso, 190, voo no 971. Guará 04, repassa no ponto de espera do hotel. Vou 645, acordando que aqui o vídeo só deixa pro táxi. Deixa eu pro táxi, meu Deus. Autorizado para usar pistão no 028, mantenha na Taxiway Delta. 86259, altero Galeão, 4 horas e 40, com Uno 50 Bordo, 6259. CV59, taxi vinha Índia, ponto de espera da 10, quando pronto, torre 118, 1995. Índia, ponto de espera 1895, bom fim de semana. Guará 04, ingressa via Alfa Faziliete Pátio, Índia para o ponto de espera da 10. Faziliete Pátio, Fozinha, ponto de espera da 10, Guará 04. Salve, boa noite, bom. 1971, Lisona, se escuta. Xerer 6259, confirma as informações de pessoas a bordo, alternativa economia? Opera o Galeão, 4 horas e 50, com 150 a bordo, 6259. Cheio direto. Alô. Eu vou 1971. Vou 1971, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, vou 1971. Alô, Salvador, boa noite, 35219, informação X-Ray. Nível 160 para a vitória da conquista. Trip 5219, já autorizado nível 200, copia, guarda a coordenação. Aguardaremos. Gente. Solo Gol 645 para táxi 06 a bordo, dando galeão 3 horas e 30. O ONU 645 mantém a posição. O ONU 645, confirma seletiva? O ONU 645. O ONU 645, confirma PAB? PAB 106 e a autonomia 3.35. Gente, o ONU 645. Uno 1500. Tá, gente, Uno 1500, 0 0 0 0 0 1645, táxi via Pátio, indo para o ponto de espera da 10, atentando a aeronave da companhia que partirá no 01. Para 2 mil pés, chegada bom, se ajuste no 0 no 3. Econômico, volante? Ok, ciente, para a decolagem da 17, parte direto para o sul, decola, curva à direita litoral. Acione seu código padrão, 01717, controle 208. Chama fora do solo, vai decolar imediato? Eu vi a litoral sul inicialmente, depois cabe. Controle 50, chame a torre 1895. 1895, graças a Deus. 04. 04, mantém a tua esperança. Mantém. Boa noite, é o GM50. GB50, cheque trem, aguarde autorização de pouso. Machado travado, aguardando autorização de pouso. E Yankee Mike, aluno CFA. Afirmativo. Hein? É o instrutor Carneiro. 0260. 1260, senhor. 5219, autorizado então Vitória da Conquista, nível 1260, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, saída Arbor, Elefa, após Elefa voa Oplor, Oscar, Papá, Lima, Oscar, Romeu, após direto Vitória da Conquista, atiana 5155, controle 120, décima 8. Aqui autorizado então, 1260, controle da Conquista. Trip 5219, correto, chama o posicionamento. Trabalhamos trip. Controle, ao guardião 07. 07, prossiga. Mantendo 510, linha do litoral, extensão no cabo. Sete, reporte visual com local de pouso. E visual com a aeronave à sua direita na final da 10, está autorizado direto, CAD. Ciente, vai da forma visual com o local de pouso, ciente da aeronave. Guará 04, autorizado ali, mantém 1-0. Ali mantém Guará 04. G50, solos 42, livre à direita, depois novamente à direita na delta, chama para cruzamento da pista em uso. A 04, livre de decolagem, vento 120 graus, 10 mais. Livre de decolagem, Guará 04. Autorizado alinhar e manter o 645. G50, autorizado cruzamento, táxi até o pátio militar, estacionar a frequência livre. Guará 04, decolos 44, controle 120, décima 8. 08, boa noite. Salvador, boa noite, Guará 04. Guará 04, contato radar na decolagem, suba o 260, saída Arbor sem restrições. 260 sem restrições na Arbor, Guará 04. Gente, vai aguardar ainda em torno de 2 minutos aqui na aguarde. Decolagem 645, vento 120 graus, 8 nós. Cristiano, vou no 645. B45, decola os 48, controle 208. O bom no 645, no 208. Na 259, chame centro Recife, frequência 13325. 3325, bom fim de semana. Igualmente. Mosca Bravo Eco, desça sem restrições para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Reportagem estabilizada em LS, acho que é para o Eco, estado 2003. Controle Salvador, o voo no 645, decolado, passa 1500. O 645, contato radar, subou 360, vigilância. Sobe o 360, sem restrições, o voo no 645. Solicita Lito, o voo 645. Autorizado. Autorizado, o voo 645. 04, voe a Pino, está presente. Pino, graças. O 04 chegou. O quê? Foi a Pino da presente. Gente, a Pino da presente. Fica pra Zé que chama a torre 198 decimal 95. Mará 102 95, Guaxa Bravo. Guará 04, chame Recife.